Yeah, András, 2014, o beat das sombras, yo. Ele diz que a culpa é das sombras, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa é do demônio, mas não é culpa dele, não, não, nunca é culpa dele, jamais pode ser culpa dele. Ele diz que a culpa é das sombras, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa é do demônio, mas não é culpa dele, não, não, nunca é culpa dele, jamais pode ser culpa dele. Então chega assim, é muito fácil culpar alguém pelo erro que você cometeu, a mente doente que premeditou e você não se arrependeu, preferiu se apegar a uma doutrina que perdoa e que transfere toda a responsa pra alguém que leva a culpa toda. É assim, criamos pessoas covardes que já sabem da impunidade, mas a alma paga tudo que é feito, essa é a única verdade. Demônios existem sim, mas só servem quem os invoca. Não adianta, o mentor da maldade vai ser sempre o ódio que te sufoca. Você sempre quis matar alguém, sempre quis se vingar, sempre achou que alguém teria que receber sem se importar, mesmo sem fazer nada contra você, não importa. Você quis seguir um plano e mandar alguém pra cova. Ele diz que a culpa é das sombras, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa é do demônio, mas não é culpa dele, não, não, nunca é culpa dele, jamais pode ser culpa dele. Ele diz que a culpa é das sombras, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa é do demônio, mas não é culpa dele, não, não, nunca é culpa dele, jamais pode ser culpa dele. Já é de ciência de muita gente que a vida não acaba aqui, porque se fosse simples assim não precisávamos seguir a lei imposta pelo homem, viveríamos pelo prazer, mataríamos livremente sem ninguém pra nos constranger, fecharíamos nosso ódio no ser humano que estivesse mais próximo, mataríamos almas pro inferno, aumentaríamos o número de velório, realizaríamos pensamentos daqueles que não tem cura e acabar com a existência daquela pessoa que não tem empatia. Nenhuma se gelar, apenas faz peso aqui embaixo. A sensação vai ser muito boa quando o serviço vai ser executado, mas não é tão simples assim, infelizmente tem que ter cuidado. Se for fazer alguma maldade, tudo tem que ser bem planejado. Ele diz que a culpa é das sombras, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa é do demônio, mas não é culpa dele, não, não, nunca é culpa dele, jamais pode ser culpa dele. Ele diz que a culpa é das sombras, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa é do demônio, mas não é culpa dele, não, não, nunca é culpa dele, jamais pode ser culpa dele. Ele diz que a culpa é do demônio, que a culpa é de quem atormenta, que a culpa nunca é dele.